Ativo, confirme o POB, por gentileza. Torre de autonomia e o POB 02. 03, tente. Para acionamento, chama a torre em 1-18 decimal meia dúzia. Boa tarde, TP 5240, acione identificação autorizada. PROD AMAN, QNH 1019, desça para nível 070. PROD AMAN, ajuste 1019, descendo para o 070, 5240. Controle, boa, é o filho que é da Terra. Opa, Tango, Kilo Quebec Serra, prossiga visual meu pé de corredor axé. Controle Salvador, Trip 5490. Trip 5490, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo, liberada restrições. 200, saída Momo, liberada restrição, grato. Localizador à vista, o 74. O 74, chame Torre, Salvador em 1-18, decimal meio. 18-6. The other object will go to Juliet 2, 5-0, 1-0. Stand 1-0. Okay, stand 1-0, object 6, stand 4-0. Número 140, controle. É, eu tô com o ADC1 aqui, posso colocar em 2 para cheque? Sim, seria possível? Poderia repetir a mensagem, o Oxane 1940? Você está recebendo nossa altimetria agora, senhor? Sim, mantive, desde a decolagem, cruza agora nível 1955. Ok, e agora, senhor? Recebendo agora 1959 e 1960, Oxaneme 1940. Ok, muito obrigado, amigo. Gente, Oxaneme 1940, chame o centro Recife 126 decimal 85, a terra 125 decimal 45. 12685, 12545, obrigado, amigo, seu bom trabalho. 2230, desça para 3010, QNH 1019, autorizado para o Editoque. O PES 1099, autorizado por aqui, 2230, passarelo. É 3566, autorizado. Final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportará, Celta 3566. Controle Salvador, com 941, informação Oscar, essa é o 750. 941, acione identificação, proceda na chegada à mar e desça para o nível 060, QNH 1019, reduza para 2509. Nível 060, chegada a Mari, reduzindo 259. Extensões do Whisky, 10, gol 941. Gente, aguarde, procedimento ILS Whisky, o gol no 941. 941. Curva à direita, ingressa na linha do litoral sul, a 500 pés, sobrevoo o farol da Barra e Igreja do Bonfim, junto ao controle do Salvador, que é a PL 120, decimal 8, e aciona 0121 no transponder, Mike, alça Mike. Bona, você escuta, solicita vara, Caju. Objeto 5728, contato radar, suba para nível 350, ao cruzador, meu pé é autorizado inicialmente para o Dijamo. Afirmativo, 350, cruzador, do para o Dijamo, 7-0. Mike, pátio da Bata, o POB? Três, chama agora a torre, 108, meia dúzia, pressionamento, Mike, Oscar Mike. Salve Salvador, é o Azul 4089, temos a Oscar pro cópia Vitória 360. O Azul 4089, solicita o amigo 360 para a Vitória, pro cópia com a informação Oscar. Oscar, confere, pronto, cópia, o azul 4089, Salvador para Vitória, 360 é o nível autorizado, a rota é para o Isca 50. Decola 10, primeira curva direita, terceira saída da Eulida após Lida. Voe direto posição Ildis, onde intercepta a rota autorizada é para o Isca 50. 51117 é o transponder, o controle opera na frequência 120, décima 8, azul 4089. Autorizado, nível 360 para Vitória. Decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da El, Leda e após Leda voa direto Eudes. Aciona 5 e aí intercepta a rota do plano pela Whisky 50. Aciona 5117, controle Salvador 120, décima 8, azul 4089. Cotejamento correto, 04 portão, reposto quando pronto, azul 4089. Sereio 2230, desce para 2 metais, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000, autorizado ILS X-Ray 2230, reportaria estabilizado. Trip 5240, desce para 3 metais, querendo no 019. 3000, trip 5240. O 4 Livro chamou a táxi via Alfa, reportada a táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reportada Juliette, 754. O voo 1924, quem é que está ótimo? 1924, acione a identificação desse na chegada Mari para o nível 070, Kenya Delma 019. Relativo 070, na Mari, no 019, voo 1924. Do Quebec, serviço radar terminado, autorizado, frequência livre. Patrick 566, check 3 de posto, chame Torre Salvador em 118, sinal 6. 186, uma boa tarde, 66. Boa. Boa. 941, reduza para 2209. 2209, 941. Ingresso Juliette 08 ao portão. Portão 08, 74. Salvador Trip 5490. Trip 5490, controle. Poderia coordenar para voar direto Petrolina, senhor? Trip 5490 autorizado, pro de Petrolina. Direto Petrolina, obrigado. Trip 240, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000 pés, reporte estabilizado no localizador da 105240. Localizador com campo à vista, passarela 2230. Passarela 2230, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 1186, grata, até daqui a pouco, 2230. W5728, chame Centro, Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Salvador, Uno 941, meu Zé, alteração. Para sequenciamento, curva esquerda para 020. O limite ao localizador, o Gol 941. São vetores, esquerda 020, limitado lote, 941. AB 5128, chame Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2625, 2545, 5768, isso. Número 97, acione identificação, prossiga na chegada BOMF para o nível 080 QNH 1019. 080519. Salvador, a mensagem para o 5728. Primativo, Web 5728, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 2545, agradeço. Boa tarde, Papai Romeu, até o Juliette Serra, prossiga visual pelo corredor forte. Mipas, ou até o Juliette Serra. Pelo corredor forte, passando aqui ao Serra. Controle 5240 da Trip, estabilizado no localizador. Trip 5240, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal meia. 186, 5240. Salvador, bom dia, boa tarde, eu estou 3566, livro do Cinco. 2500, 1919, Patom. 3566, táxi via Alfa, reportando a Taxi Juliette, por gentileza. Taxi via Alfa, reportando a Taxi Juliette, eu estou 3566. 3204. 1941, reação à navegação, produto Serra Vitor 366, autorizado final ILS, WISC, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Controle, Gol 928, está proa de TAP, a fim de evitar formações, à frente. 941, reação à navegação, produto Serra Vitor 366. 366, 1941. Confirme o Gol no 924? Afirmativo, meu amigo. O 924 autorizado. Proa de ITAP reduza para 2209. Ok, proa de ITAP 220, grato. Controle, o TAP 3804 atingir, mantém nível 060. Afirmativo, TAP 3804 desça para 3000 pés, o QNH 1019. 3000 pés, 1019, o TAP 3804. 3804, autorização para sequenciamento, manter a presente pro limite ao localizador. Manter a presente pro limite ao localizador, descendo para 3000 pés, o TAN 3804. Solo Azul 4089, gate 4, push back, acionamento. 3566, ingressão Juliette, portão 01. Portão 01, o TAN 3566. Confirma o tráfego chamou anteriormente. É o Azul 4089, pushback acionar na 4. Coordenação equipe de solo, temos um ônibus que irá finalizar, que irá parquear no portão 01, após o mesmo estacionar, calibre 04, 4089 da Azul, coordenação equipe de solo. Obrigado, a coordenar, após a aeronave da TAN vai iniciar, Azul 4089. Quaterno 125, decimal 45. 2685-2545, obrigado. 41 autorizado. Procedimento ILS WISC, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Já está estabilizado no ILS WISC, 941. 941, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 26, obrigado. Osônio, Zona da Sul, escuta. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, o passageiro 2230. Corrigindo, Alfa Juliette até a posição remota 1-4, o passageiro 2230. Alfa Juliette até a remota 1-4, por 2230, passageiro. Está para 060, para interceptar a final ILS X-Way, pistão no 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. ZET-060-2000 reportará estabilizado no INS. O curso localizador está 3804. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Mike Oscar Mike. Mike Oscar Mike, prossiga visual, via litoral sul. Mike Oscar Mike, 500 pés. 500 pés, litoral sul para o Mike Oscar Mike, obrigado. Web 21, na sua identificação, prossiga na chegada Mari para o nível 060, que é legal no 019. 019-060, possibilidade de voltar, 6721. Autorizado, Web 6721. Autorizado, SAP, obrigado, 6721. Voo 924, desça para 2000 pés, o que é legal no 019. 2000 no 019, voo no 924. Voo 697 desce para 4000 pés, que é legal no 019. 4019, voo no 6019. Continua com a direita para 080, para interceptar o localizador. Direita 080 para interceptar o curso localizador, são 3804, descendo para 2000 pés. C21 desça para o nível 050. 050, 6721. Salvador, boa tarde, o 35240, livrou? Controle de Salvador, é o 3144, boa tarde. Boa tarde, então, 3144, adicione identificação para siga na chegada Mari, desça para o nível 060, que é legal no 019. 7060, que é legal no 0019. 6741. Guarulhos, flight level 240, why you ready to copy? Ready to copy, Webjet 6741. Webjet 6741, clear to Guarulhos, flight level 340, take off from runway 10, right turn, bio departure, little transition, after later flight direct Brady position, Bravo Rondo, India Delta X, when you will intercept the way Upper Zulu 16, after according flight plan route. Scock 5067, and flight and software control 120.8. Okay, Webjet 6741, clear to Guarulhos, flight level 340, departure runway 10, right turn after departure, and then dial later, bleed, and then up to the low 16. Control 120.8 and squawking 5067. After later flight direct Brady position, Bravo Rondo India Delta Echo. After later we'll fly Brady, Webjet 6741. Correct, send me 10, report when you're ready. Okay, we'll report when ready, Webjet 6741, thank you. Solo Salvador, Azul 4089, pronto para o táxi, nosso POP 89. Autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna com fins. Azul 4089, autorizado via Índia, aeroporto para chama torre 108.000, altímetro 109. Direto da Índia, aeroporto para chama torre 109, pessoal 6, Azul 4089, boa. Salvador, agora no 600, boa tarde. Boa tarde, Gol no 600, acione identificação na chegada Mari, desça para o nível 070, Kenegal no 019. 070 na chegada Mari. Qual o prejuízo na minha prossiga? Tem que estar cedo ainda, amigão. Só pra saber se a Fortaleza é Momo ou é Adolfo? É a Momo? Obrigado. uma escuta aí se você tiver autorização. Tá ok, a UBT é pra? 37 só. Que Matheus, assim chega aqui eu chamo. Obrigado. Corrigindo, confirmando aí, Lua 941, livrou e chamou? Afirma. Táxi de Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa, Juliette, meia dúzia, 941. Ou 1924, estabilizado no Ialena. 4 chama Torre, Salvador 1, 1864, 1864, voo no 924, até lá. Até. 197 autorizado, final ILS, sexo e pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Reportaremos voo no 697. Desça para 2 mil pés, general no 019. 2 mil pés com 019, o 6721. Solo Salvador, é o Passareiro 2230. 2230, Vitória da Conquista, 180, nível pronto, cópia. Passaio 2230, Salvador Conquista, autorizado nível 180, decolado no zero, primeira curva direita, tecida saída arbor, após arbor, direto, Vitória da Conquista. 5140 no transponder, o controle 120, décima 8, passaio 2230. Copiou, Salvador, Vitória da Conquista, nível 180, decolado no zero, curva à direita, intercepta arbor, após Vitória. 5140 transporte. O controle Salvador 120 décima 8. Cotejou o passareiro 2230. Cotejamento correto, após quando pronto, passareiro 2230. Muito breve. Até daqui a pouco. Falou Salvador, papapapa, informação Oscar. Uniforme Atlinform, auto confere, a intenção é Sorocaba 1280. Positivo, está pronto para a copa, seu utilizado. O pátio é o 5. Pátio 5, decolada 17. Uniforme Atlinform, Salvador Sorocaba, autorizado nível 280. Decolada 17, primeira curva direita, pesquisa saída da Euleda, após Leda, voa posição bridge, onde intercepta a rota Pesilu no meio, após conforme o plano. 5124 no transponder, o controle 120, décima 8, Uniforme Atlinform. Autorizado para Sorocaba. Decolada do nível 280, decolada 17, curva direita, saída da El. Oleda após bridge, apelo 16, conforme o plano até Belo Horizonte. 5124 transporte, 2208 é o controle no forma magnífica. Correto, PLB? Está previsto 5 a bordo. 5 a bordo, confirmando com a torre, 1086, operacionamento, uniforme magnífico, bom voo. Obrigado, chamada a torre, 1086. 3804 na escuta. Na escuta, o trânsito 3804. Táxi via Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette, posição 1-1, trânsito 3804. Quebec Cairo, pronto cópia, informação em curso Oscar. Uniforme, Victor Mike Quebec, Salvador Cairo, mil pés, decolada no 7, primeira direita, corredor Axé, aciona 0161 no transponder, o controle 120.8, Victor Mike Quebec. Mete pro B. E agora 1086, Victor Mike Quebec, bom voo. favorizando, 6721? Afirmativo, web 6721 autorizado final, ILS, sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. É, tem motor estabilizado, 6721. ILS, estabilizado, gol no 1697. 1697, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, boa. Boa. Alvo dos 4, táxi via Alfa, reportando o táxi 6, Juliette, por gentileza. Táxi lento, portão previsto é o 10, que ainda se encontra ocupado. Alfa, chamada 6, Juliette, portão 3, 4. 00. Tantra 3, 1, 4, 4. Primeiro ativo, Tantra 3, 1, 4, 4, desce para 2, mil pés, QNH 1, 0, 1, 8, agora em Salvador. 2, 1, 0, 1, 8 agora, 3, 1, 4, 4. 672, 1, corrijo QNH 1, 0, 1, 8. 1, 0, 1, 8, 672, 1. Zero, zero, desça para o nível 050. 050, agora, 00. Controle Salvador Azul 4089, decolado na Dael. 4089, contato radar, suba para o nível 360, saída da Dael. A saída da Dael 360, direto, Azul 4089. Alô, localizador 6721. Web 6721, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86, obrigado. 3144, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS, X-Ray, vai reportar estabilizado, 3144. Controle Salvador é o Mike Samai, que está na versão de posição para retornar ao farol. Autorizado, Mike, fica Mike. Uno 600, desça para 4000 pés, que negar no 018, após etapa autorizado, Bruto Serra Vita 369. 4000 pés e após etapa o 369, gol no 600. For pushback and startup on stand number 10. Stand by 6741 Webjet. Stand by Webjet 6741. Salve, boa tarde, no 697 de novo. Eu no 697, taxi via Alfa Juliette 05, portão. 05, portão. 697. 1 9 dos 4, tem condições de agilizar, se possível, para o 09? Agilizar.